Toma 3 semanas Pois falando isso, é. né? Digue. O Rubik Digue. não gosta de mim ainda. A gente ainda não fez as pazes. Sim, percebi. Ó, até no celular. O celular da Cara. última vez eu tava conseguindo. Eita, tá com um brilho. Nossa. Sério? Fica tranquilo, eu piloto daqui para você quando for necessário. Também tá falando que eu preciso da autorização do. Quem? Do proprietário do site. Mas que beleza. Não sei. Dá um Não print sei o que ele deve estar. nessa imagem aí e me manda. Tá bom. Que eu vou procurar depois. Jeff vai Sou arrumar treta Lisboa. com o proprietário do site. Vou Vai brigar. caçar até o nome do endereço. Vou brigar. Bom, resumo Você bem vê que ele simples conseguiu hoje, né? bloquear o computador do meu celular. Ele bloqueou do meu computador, aí eu dei o migué, usei no celular, aí ele falou, ah, esse daí vai usar no celular, bloqueei no celular também. É, você foi banido do Roll20. Bom, hoje repeteco bem rapidinho, né? Porque tá fácil de lembrar, né? Vocês estavam combatendo os lacaios do Shibasano. Do Shiba Heikun. Que estavam tentando libertar ele, o usuário de Mahou. E aí, com grande sofrimento, com grande dificuldade, com os dados não ajudando nem um pouco, vocês finalmente conseguiram derrotá-los. Alguns mortos, picotados no chão, outros somente inconscientes, mas o importante é que vocês venceram o duro combate. Após a batalha, após a batalha, como o Shiro estava usando a fúria de Osanoo constantemente, invocando o poder do trovão para atacar, atingir os inimigos, né? Em 13 de outubro. Puta merda. 13 de outubro. Voltamos no tempo! Yes! Sobre viagem. Vocês não ouviram isso. Ai, que engraçado. Bom, como Shiro tinha invocado a fúria do Sanoo, o som do trovão atraiu a atenção de todos no castelo do Carvalho Pálido. Então, diversos samurais saíram nos jardins de caminhar para ver o que estava acontecendo e testemunharam o embate. Inclusive o Isao Masahiro, o novo cortesão, novo cortesão, o novo anfitrião, administrador do castelo. Quando ele vê o que aconteceu, né, vocês ali no meio do combate, alguns respingados de sangue dos inimigos, né, ele chega para vocês, no caso, para Hana, a Aya, a Gyomei e o Shiro, que estão mais próximos da entrada, né? Não, a Gyomei tá lá junto com Kawakami, né? Mas a Hana, a Aya e o Shiro, que estão mais próximos da entrada, ele já chega imediatamente perto de vocês, já acenando com um leque dele assim, chamando outros soldados, que já prontamente chegam cercando vocês ali, de punho nos cabos das espadas, pronto para executar qualquer ordem que ele der. E aí ele indaga vocês. Nobres samurais, o que está acontecendo aqui? O que é essa luta? O que aconteceu? Por que esses bushis estão caídos no chão, todos ensanguentados? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Tudo faz parte de um plano para ressuscitar o imperador e fazer com um exército zumbi, basicamente. E aí eu já fico assim, eu falo meio explicando, meio por cima, já vou tentando buscar assim, tampar meus ferimentos assim. Ok. É, tá evidente que vocês estão com ferimentos à mostra. Ele olha para os soldados caídos. Você está me dizendo que esses soldados então estavam tentando praticar Mahou? Eles já praticaram, né? Na verdade. Você tava tudo feito, né? Já começou lá naquele quarto em que todos puderam testemunhar. E continuou, a gente tentou abordar aqui para impedir toda essa iniciativa. Inclusive, os soldados estavam sendo cúmplices desse golpe. Ele olha para os soldados, olha para um, olha para outro. O mestre rola um dado. Olha, o mestre tira um 10. Olha para um, olha para outro e ele fala: eu reconheço esses homens. Eles são os homens de Shiba Heikun. São os soldados dele. Isso explica muitas coisas. Mais alguém tem algo mais a dizer? Eu chego nele e falo, o torneio vai continuar? A gente já resolveu tudo por aqui. A parte importante do rolê, vamos combinar. A gente já resolveu quem a gente quer atrair e basicamente a gente deu um jeito. Agora a gente quer saber quem ganhou isso daqui. Não. Desse jeito, né? Óbvio que foi educado. Aí ele faz assim, eu ganhei! E puxa a máscara. Por conta desse tipo de coisa que eu volto com as montanhas, vocês não se importam com as coisas certas. Vocês só ficam aqui pensando. Não. Se o mal que estava sendo feito aqui teve fim e se está tudo dentro dos conformes, eu não me sinto segura ainda. Existe um ataque contra o clã do dragão, eu não sei se foi finalizado. Não sei mais quantas pessoas pode ter sido cúmplices. Bem, tudo será esclarecido. Shiba Heikun. Soldados, verifiquem se algum deles está vivo. E providenciem para que sejam aprisionados. E os mortos cremados, como é o correto. Aí ele fala, bem, eu peço a vocês que compreendam que essa é uma situação que não era esperada por meu senhor, muito menos por mim. E agradeço muito pela ajuda que nos deram. Tudo isso será esclarecido quando o Shiba Heikun for interrogado. Agora, se me permitem, eu pedirei a alguns dos servos que providenciem para que vocês tenham seus ferimentos tratados e seus corpos e suas roupas limpas. Eu posso. Eu falo que eu desejo verificar eu mesma o interrogatório do Shiba Heikun, assim como a cela que ele vai ficar. Eu já confiei uma vez, eu quero ter certeza agora. Não me importa se eu vou perder o torneio. Sim. Providenciarei isso. Seu olhar crítico será... Eu viro pro... Pode falar. Pode falar, Jeff. Pode falar, pode falar. Não, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Termina. Seu olhar crítico será muito bem-vindo durante o interrogatório. Bem, vamos entrar então? É o Masahiro com quem a gente tá falando, né? Isto. Eu falo, Masahiro, também precisamos de atendimento médico pro nosso caro... Eu não sei lembrar do personagem do Marco, mas pro nosso caro Kawakami. Membro do escorpião aqui, Kawakami. Porque no meio das batalhas ele lutou honradamente contra dois oponentes ao mesmo tempo e foi atingido. Sim, claro. O tratamento médico será providenciado. Não se preocupem. E aí ele começa a despachar ordens. No lugar aí, gente. Ele começa a despachar ordens para diversos servos ali e soldados. E o que acontece? todos os soldados do Shiba Heikun, eles são levados dali, né? E como eles não sobrou nenhum vivo, né? Eles são embalados num tecido branco, certo? E colocados numa pira funerária ali, prontos pro crematório. Servos são designados para cuidar de cada um de vocês, né? Então vários curandeiros e curandeiras são designados para tratarem dos ferimentos de vocês. O Masahiro, ele explica aos demais convidados tudo o que aconteceu. E no dia seguinte, tá, vocês estão já descansando, se recuperando dos ferimentos. No dia seguinte, chega a pessoa que vai interrogar o Shiba Heikun. Certo? Quando essa pessoa chega, apesar de vocês estarem habituados aos costumes de Rokugan, ainda assim causa uma certa estranheza, um certo espanto. Né? E vocês não estão acostumados a lidar com isso. Porque a pessoa que chega para interrogar o Shiba Heikun é um Eta. É um Heimin. É um Hinin. É um não-pessoa. Ou seja, o tipo de cidadão mais baixo na ordem celestial, na escala social deles. E apesar de vocês saberem disso, ver isso com os próprios olhos causa uma certa estranheza em vocês. E vocês veem, ele chega numa comitiva com alguns samurais que foram buscar ele. Chega a cavalo, desce do cavalo. E aí ele é levado até a cela onde está o Shiba Heikun. E aí ele começa os trabalhos dele de interrogatório. Pocotó, pocotó. E os trabalhos dele no interrogatório, diante dos olhos da Minamoto Hana, né, são trabalhos de tortura. Um crime, ele só pode receber uma condenação mediante a confissão. E é aceito em Rokugan a confissão através da tortura. Porém, mal ele começa, né, os primeiros trabalhos dele, eu não vou descrever aqui. Eu acho que não é necessário, não é prudente, não é legal, tá? Mas mal ele começa os trabalhos de tortura no Shiba Heikun, né, o Shiba Heikun já dá uma cusparada de sangue no chão. E aí ele vira e fala: pode parar com isso. Não precisa disso. Eu vou confessar, porque eu não tenho vergonha dos meus atos. E aí, como a Hana tá testemunhando, né? Ele olha pra Hana assim, ele tem uma expressão de ódio no olhar, Hana. E aí ele fala: tudo começou por culpa do clã dragão. Foi numa disputa idiota na fronteira entre o nosso clã e o dragão que o meu irmão perdeu a sua vida. Diante dos meus olhos. E eu jurei no seu leito de morte que eu ia vingá-lo. Custasse o que custasse. Não me importasse o que eu tivesse que fazer para isso. Eu ia me vingar de todos os dragões. Por isso eu fiz o que fiz. Meu objetivo era causar uma guerra para que o nosso clã pudesse massacrar esses vermes que se escondem nas montanhas. E tá uma cusparada assim, cai aos seus pés, Hana. A carinha dela. Desmedido. Totalmente que... desmedido. Quer falar alguma coisa? Talvez. Quer perguntar alguma coisa? Eu vou falar isso. Totalmente desmedido. Talvez você devesse ter aprendido alguma coisa com o clã do dragão. Ele olha pro Masahiro. Vê isso, Masahiro-san. Ainda desdenha de nosso clã. Bem, façam o que quiser comigo. Mas as presas do dragão começam a se mostrar. Meu objetivo, ainda que não totalmente, está cumprido. Servos anotam, né, servos não, escribas anotam a confissão dele, certo? Registram tudo direitinho. Membros da família Sako, da Fênix. E Após isso, né, o Isawa Masahiro, ele chama, reúne todo mundo, ele fala, bem, Shiba Heikun confessou os seus crimes, confessou o uso de Mahou, como uma forma de se vingar pela morte do irmão, numa disputa de fronteira com o clã Dragão. Por conta de seus crimes, eu devo aguardar, claro, uma ordem superior para proceder isso, mas por conta de seus crimes ele será punido com a morte por decapitação. Ele não terá o direito a restaurar sua honra por seppuku. Infelizmente ele manchou o nome de meu clã, o nome da família dele, e teremos que conviver com isso, teremos que lidar com isso. Em nome do clã Fênix, eu gostaria de oferecer as nossas mais sinceras desculpas a cada um dos presentes aqui, em especial aos membros do clã Dragão, pelos trágicos eventos ocorridos. E dizer que estamos dispostos, eu pessoalmente estou disposto, a fazer qualquer retratação que me for exigida para que a paz perdure entre nossos clãs. E quando ele faz isso, né, ele tira assim da cintura do obi dele, ele puxa a wakizashi dele, tá? E estende assim diante de vocês. Eu estou disposto a qualquer reparação que for necessária, retratação que for necessária, para manter a paz entre nossos clãs. E estica o wakizashi na direção de vocês. Vocês fazem alguma coisa? Ele tá dando pra gente? Ou ele tá querendo dizer que ele vai fazer alguma coisa? Não entendi. O que ele tá oferecendo, na verdade, é uma retratação, uma restauração da honra do clã Dragão que foi manchada, que foi ofendida. E para limpar o nome do clã da Fênix da forma como eles conhecem como limpeza da honra, né? Que é o seppuku. O seppuku. Ah, então, não faz sentido ele fazer isso. O que que ele tem a ver? Ô, Jeff, ele tá oferecendo a vida dele, então. Sim. Se alguém quiser tá, tomar a vida, se alguém se sentir ofendido e quiser tomar a vida dele aí, ele tá disposto a isso. Tá, agora vem a pergunta. Se a gente recusar, ele também não vai se ofender. Ele não vai ficar, não me deixaram restaurar minha honra. Não. Na verdade, o que ocorre é o seguinte. Em alguns casos, tudo que aconteceu aí poderia levar à guerra. Certo? E aí, como uma saída para não ter a guerra, acontece esse tipo de coisa. A pessoa que está envolvida, ela vai, não, para não ter guerra, a gente pede desculpa, para mostrar que nossas desculpas é sincera, eu ofereço minha vida aqui. E a pessoa se mata e encerra o conflito por ali. Ou é o que se acha que acontece. Então, não é desonroso, não é vergonhoso, não é ofensivo vocês recusarem isso. Bom, é o Masahiro, né? Nossa, tem muitos nomes. Desculpa, Jeff. É que é um RPG com muitos personagens. Aí eu fico meio confusa. Relaxa. A É, gente tem que jogar um eu live viro disso e ainda. falo, Masahiro-sama, muitas vidas já foram perdidas graças ao que aconteceu. Não acredito que exista necessidade de tirar mais a sua. Foi sua decisão de confiar em nós para descobrir o verdadeiro culpado que nos salvou de algo muito pior e sermos levados à guerra. Por favor, prove sua honra e a honra do clã da Fênix, protegendo bem o castelo. Como que chama o nome do castelo? Castelo do Carvalho Pálido. O castelo do Carvalho Pálido daqui para frente. E garantindo que usuários de Mahou, como Shiba o Heikun. Mirumoto, né? Shiba Shiba Heikun. Heikun, como Shiba não tenham como usar do que está guardado aqui para fazer coisas que vão afetar Rokusa. Ele se curva assim diante de você, Guiomei. E ele fala: Agradeço por suas nobres e sábias palavras, Guiomei-san. Se me for permitido, eu cumprirei com essa tarefa, sim. Com muita honra. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Eu concordo. Você concorda com o quê? Com o Seppuku? Olha pra espada assim, eu concordo. Se mata aí, filhão. Vai, filhão. Não, eu concordo com essa... É que eu achei que era isso, sabe? Tipo, ele falou que ele ia fazer isso com muita honra. Eu falei, então, concordo, que seja assim. Que essa seja a sua nova missão. Quando você fala isso, né? O outro dragão que foi acusado, né? Ele complementa. Faço minhas as palavras de Mirumoto Hana-san. Que não haja ressentimentos entre nossos clãs pelo que ocorreu aqui. E aí, quando depois que vocês falam isso, né? E o acusado complementa, né? Ele se curva. Agradeço imensamente. E aí ele guarda a espada dele de novo. Bem... se desejarem, podemos então prosseguir com o torneio. E vamos da melhor parte dessa história. Poxa, eu adorei fazer Haikai. Desculpa. Então tá. Então vamos prosseguir agora com o torneio. Acabou a amizade. Eu quero saber quem ganhou isso aqui. Pronto, acabou o grupo. Não tem mais nada. É um pecadão por si. Bom, vamos prosseguir com o torneio, então. Tá. Depois que acontece essa cena toda, tá? E todos os ânimos se acalmam, todos os ânimos esfriam ali, né? O Shiba Heikun, ele é mantido ainda aprisionado. E aí o Masahiro reúne todo mundo, tá? Inclusive o cara do unicórnio, que já tá revigorado, né? Da espadada que ele tomou do Kawakami. Kawakami também já totalmente revigorado, todos vocês revigorados, né, por tudo. E, inclusive, Hana e Guiomei, vocês ganham 2 pontos de honra cada uma. Eu marco aqui pra você, Ju. Pelo discurso aí. E todas vocês vão ganhar glória. Tô, caramba. Todos vocês vão ganhar 3 pontos de glória. E o Kawakami vai ganhar 4 pontos de glória. Porque ele lutou em desvantagem e sobreviveu a isso. Sem nem hesitar. Ô Jeff, você adiciona honra pra mim também, porque por algum motivo não tá rolando esse negócio aqui. Deixa comigo. Esse ouvinte tá chatinho. Eu acabei de entrar e tá demorando um pouquinho também. Ah, agora carregou. Agora foi. Agora foi? Então vamos lá, então são... É 3 pontos, né? 3 pontos de glória. De glória. Três pontos, 2 pontos de honra aqui, 3 de glória aqui. 2 pontos de honra aqui, 3 de glória aqui. Pronto. Vocês acharam aí onde que muda, né? Só marcar mais bolinhas. Bom, com tudo preparado, né? O Masahiro, ele fala, bem, vamos prosseguir então a disputa. Jeff, eu não consigo alterar. Tem um quadradinho, você tem que desmarcar o quadradinho. Tem um quadradinho marcadinho ali. Agora eu vou. Desligar ele. Isto. Bom, aí ele fala, bem, a próxima disputa que faremos será uma disputa de dança. Na qual vocês demonstrarão, através da expressão corporal de vocês... as virtudes dos samurais. Quando ele fala isso, a Sako Keiko... Quem que é Sako Keiko? Ah, aquela que é historiadora. Ela pede permissão para se apresentar primeiro. Ela oferece uma bela e delicada dança abstrata que descreve a queda da inocência... Descreve a queda da inocência, a falsidade, corrupção e, por fim, morte. Quando vocês veem, aquilo é uma experiência assim, muito comovente, profunda. E ao menos alguns dos samurais que estão presentes no ambiente, eles são incapazes de conter as lágrimas. Em seguida, vem a Doja Aiko, tá? Muito agradecida com vocês, certo? E ela oferece uma dança que simboliza os pássaros saudando a chegada da primavera. E aí quando ela demonstra essa alegria dos pássaros pela chegada da primavera, ela vai diante de cada um de vocês, se curva e faz um gesto como se fosse os pássaros saindo do ninho e se libertando. Voando livres. O cara do leão, que provocou o duelo, ele faz uma dança que retrata o ciclo da vida, da infância à velhice. É uma dança humorada, combina a alegria e a tristeza da vida. E a plateia fica, principalmente os membros da Fênix, ficam claramente impressionados em ter uma obra de tamanha profundidade vinda do leão. Exatamente. Qualquer referência aqui não é mera coincidência. Eu tenho certeza que isso aqui foi pensado, foi de propósito. A Kitsune Sanae, a raposinha, faz uma dança que descreve um Henjei Okai. Gente, a gente já fez a disputa da dança. Tô viajando. Galera, vocês nem me falam, né? Não, eu fiquei achando, eu ia perguntar, tipo, de novo. Caramba! A gente já fez dança. Vocês já fizeram a dança. A Kitsune Sanae, ela faz uma dança descrevendo um Henjokai, um metamorfo raposa, pregando peças em humanos. E aí vocês fizeram o teste e descobriram que vocês têm a impressão de que ela em si é uma Henjokai, é uma raposa. Tô viajando aqui, vocês nem pra me falar nada, hein? Nossa, eu nem me toquei, Jeff. Esquece, volta a fita. Bem, vamos prosseguir com a próxima disputa, então. A disputa de cerimônia do chá. Na qual vocês demonstrarão a conexão de vocês com o vazio. O Aero seria especialista nessa daí. Exato. Putz, eu tô sem minha caneca especial de chá agora aqui. Sem chá, inclusive, que triste. Bom, vocês vão ser julgados pela pureza e harmonia da sua cerimônia do chá. E aí vocês vão ter que rolar um teste de cerimônia do chá, barra vazio, com nível de dificuldade, né? Número alvo, 10. 20. Tô louco. Sucesso rende 2 pontos. Cada incremento, se alguém quiser fazer com mais floreio. E fazer mais difícil, ou seja, aumentar a dificuldade em 5. Cada incremento bem sucedido é 1 ponto adicional. Vocês podem rolar os testezinhos de vocês. Essa não tem muita descrição da cerimônia do chá. Alguém quer descrever uma cerimônia do chá aí? Não, eu só queria dizer que eu tenho certeza que eu joguei com a classe errada. Eu tô muito triste. Eu acho que você tinha que ser cortesã. Exato. Eu tô arrependida desde o primeiro dia, mas tudo bem, eu aceito. Ô Jeff, como que seria o incremento pra jogar o dado? Incremento funciona assim, não vai mudar nada na rolagem do dado. Mas você vira pra mim e fala, eu quero colocar 2 incrementos. Significa que você tá aumentando a dificuldade do teste em 10 pontos. Ao invés de 20, vai ser 30. Não, se você passar, sucesso, conquistou os pontos e os pontos extras. Se você falhar... Você não consegue nem os pontos básicos da dificuldade 20. Então aí vejam na ficha de vocês. Se vocês têm vazio alto, se tem cerimônia do chá alto. Compensa colocar incremento. Se não, deixa quieto, vai no basicão. Eu vou rolar já, Jeff. Tem treinamento, né? Uhum. Todo mundo tem treinamento nisso, né? Acho eu. Não tem treinamento. Não, eu não tenho. Não tem? Não. Ninguém tem, Jeff. Ninguém Meu tem. Deus, tá ótimo. Então vocês estão tudo perdidos. Ninguém vai passar Ninguém nesse consegue teste. Ver, mas eu não perdi. Ninguém vai pontuar na cerimônia do chá. Todo mundo muito nervoso ainda. Vai servir o chá deu na mão da outra pessoa. É. Todo mundo perdeu. Não, não chega a isso, não chega a tanto, né? Porque ninguém tirou uma falha crítica. Mas assim, vocês se atrapalham na ordem das coisas que tem que fazer, né? Molha o potinho, joga água fora, bota o pozinho, né? E aí não sai harmonioso como eles esperavam, como eles calculavam. Certo? E aí vocês acabam... Ninguém mesmo, né? Ninguém tirou 20. Acaba que ninguém pontua. Tá certo? Mas assim, a cerimônia do chá é uma coisa que é realizada normalmente entre duas pessoas ou mais. E aí eu quero saber de vocês com quem vocês fizeram. Se foi com algum NPC ou se foi entre vocês. Fazer entre os NPCs vale a pena. A cerimônia do chá? Sim. Ah, eu fiz é com... nóis, Elô! Eu ia falar que eu tinha feito com outro cara do caranguejo, mas já que você pediu com tanto jeitinho, tudo bem. E desfeito, Elô! Já falou fazer com os NPCs é bom, e eu meio que ajudei o cara lá quando estavam duvidando das habilidades pintorescas dele, então... Oh, vai, eu escolho um NPC aqui também. Eu só tá com preguiça. É com o parça. Tá, legal. Boa, o boa. Jeff, qual que é o nome do que é da garça? Tô tentando, eu não queria abrir um por um. É o... Pera aí que eu falo pra você já. É o Doji e o Giro. Baiu? Ah, Yujiro. Não, Doji. E tem a Doji Aiko, que é a adúltera. Uhum. Eu vou fazer com ele, então, a cerimônia. Ok, muito bem. Quem mais? Ju, Kenji? Vocês fazem com quem? A Kitsune Sanai tá na área? Tá na área? Então é nóis. Beleza. Boa. Eu tô pensando com qual dos adúlteros eu vou fazer. Vai fazer com a adúltera? Tô pensando. Fazer com ela. Não sei, boa. Acho que o cara do clã do dragão, ele precisasse me mandar qualquer mensagem, ele já mandaria. Então vou fazer com a mulher lá. Ok. E o Shiro vai fazer com quem? Ah, tava pensando em fazer com o adúltero. Ok. Beleza, então. Então, ó, eu vou falar pra vocês. Vocês estão enxergando, quem conseguiu conectar no Roll20, obviamente, né? O quadradinho lá de rolar dados lá embaixo, né? Então eu vou falar pra vocês o que vocês vão rolar. E vocês vão rolar o teste desses caras de cerimônia do chá. E aí, vamos ver se vai dar bom pra vocês. Tá. Guiomei tá rodando. Tá fazendo com o Rida. Elô, você vai jogar aí, ó. 3K2. Tá, como eu faço isso? Clica aqui no rolar embaixo, na esquerda. Aí você põe 3 na primeira pergunta e 2 na segunda. Vinte e cinco, passou. Então você recupera um ponto de vazio. Amém, meu pai. Eu só tinha um, eu perdi o meu um. Ok. Clã Garça, vamos lá. Quem que tá fazendo com Garça aí? Como assim? A Gabi. A Gabi está fazendo com... com o Doji Yujiro. Ele é um artista Kakita. Você vai rolar então 4K3. Consegue ver aí? Você tá muda. Tá muda. Quer que eu rolo daqui ou rola? Como que faz? Você tem embaixo na esquerda, tem um quadradinho escrito rolar. É. Clica nele ali, aí você vai pôr 4, enter, 3, enter. E ele vai rolar. Será que eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês? Acho que eu consigo, né? 18. Ui, que lixo. 18 só. Mas acho que pra recuperar vazio... deixa eu consultar aqui. Nossa, faz 3 jogos que eu tô tentando recuperar esse vazio. Se não é um atrapalhando minha meditação, é... ah, pra recuperar vazio é 15. Pra recuperar vazio é 15. Então tá, você recupera ponto de vazio também. Dois? Os dois que tinha... Um só. Ô, Jeff, vê o meu aí que eu vou dar linha. Beleza. Na verdade, eu tô falando besteira. Na verdade, vocês descansaram. Vocês recuperaram todos os pontos de vazio. Estão perdendo teste com esses, tempo com esses testes à toa aqui. Não sei o que vocês queiram rolar pros outros personagens aí. É, eu só quero recuperar meu vazio. Tá recuperado. Tá cheio. Tá full. Eu achei ótimo que o Jeff falou. Vocês recuperaram todos os pontos de vazio. Aí fui eu lá no Roll20 recuperar todos os meus pontos de vazio. E aí eu lembrei que eu só tinha um ponto de vazio. E que eu já tinha recuperado ele. Esquece. Não tem necessidade de fazer esse teste não. Porque vocês já dormiram, né? Já estão aí, vamos dizer, no segundo dia depois dos eventos. Bom... deixa eu ir lá, Jeff. Vou ver se vai dar pra eu entrar do Big Brother lá. Beleza, então. Vai lá, Marco. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vou manter a dificuldade 15. E quem conseguiu passar com os NPCs vai ganhar 1K0 na próxima disputa. Tá? Além de rolar o teste, de se for gastar vazio, tá? Então, por enquanto, todo mundo tá ganhando. Vamos ver quem que é o próximo na lista aqui. Quem que foi com a adúltera mesmo? Foi o Shiro, né? Foi... não, o Shiro foi com o dragão. Hana. Foi você, né, Hana? É. Tá, Doji... aqui. Vazio 3, olha que beleza. Hora que eu dei cerimônia do chá, 1. Então, 4K3. Vou rolar aqui pra você, Ju. 4K3. Eu perdi. O que que vai fazer caso a gente tire a mais? Se o teste que a gente tá rolando der mais do que 15, você... nossa, 34. Nossa. Se esse teste ele dá mais do que 15, vocês ganham 1K0, não, 1K1 no próximo, na próxima disputa. Eu falei pra você rolar. Eu vou ter que rolar de novo? Hã? Não, não precisa rolar de novo, não. Compartilhar minha guia aqui. Cadê o Roll20? Roll20. Ok. Nossa, 34 tiro. Só um dado deu 25. E aí, por fim, que tá rolando com o dragão, né? O Shiro. Cadê aqui? Mirumoto. Vazio 3 também. Cerimônia do chá 1. Então joga aí, Kenji. 4K3 também. Ui, é em cima! Quase que não dá, hein? Ui. Então tá. Então vocês, todos vocês têm 1K1 na próxima disputa, tá? E a próxima disputa é uma disputa de heráldica. A disputa de heráldica... saúde! Funciona assim. Cada um de vocês é colocado diante de uma mesa, tá? E nessa mesa estão diversos mons, aqueles símbolos dos clãs, assim, em tecido, bordados, tá? Espalhados por aquela mesa. E a cada um de vocês é apontado pelo Masahiro 5 daqueles distintivos de clãs. E vocês têm que adivinhar, tem que dizer a qual clã, a qual família cada um deles pertence. Aí, para fazer isso, vocês vão rolar um teste de inteligência / conhecimento heráldica. E eu acho que ninguém tem heráldica, então vai ser teste de inteligência puro. Ou eu tô enganado? Heráldica? Heráldica, conhecimento. É uma perícia, uma subperícia de conhecimento. Vai lá nas perícias, na perícia conhecimento. Quem tiver heráldica, por exemplo, a Hannah tem presságio, não tem heráldica. Então vocês vão rolar teste puro de inteligência se não tiverem heráldica. Acho que ninguém vai ter. Ô Jeff, não dá pra jogar nem com treinamento, caso tenha conhecimento? Não, porque não é o conhecimento específico, entendeu? Então vocês vão jogar o teste puro de inteligência, que é como se vocês estivessem jogando um teste treinado, tá? Quanto melhor o resultado do teste, mais símbolos dentre os 5 vocês vão reconhecer. Pra vocês saberem, ó. Se dificuldade 5 é o símbolo de um clã maior. NA 10, o mon de uma família de clã maior. NA 15, o mon de um clã menor. NA 20, o mon de uma família vassala, é uma subfamília dentro de uma família de um clã. NA 25, o selo pessoal de uma pessoa específica. O que que é NA? Número alvo. É a dificuldade do teste. Sério, eu não entendi. Eu posso só rolar e aí o que der vai dar certo ou eu tenho que escolher? Não, vocês vão rolar. Quanto mais vocês tirarem, melhor vocês vão nessa tabela aqui. Tá, eu vou rolar já, Jeff, que minha comida chegou e eu preciso comer. Tá bom. Role. Eu não 12. Entendi, Jeff. Eu não entendi. Ó, a Elo, ela tirou 12. Então, dentre os 5 símbolos que foram apontados para ela, ela conseguiu identificar corretamente o símbolo do clã Louva-a-Deus, um clã maior, e o símbolo da família Moshi, uma das famílias do clã Louva-a-Deus. Ela passou na dificuldade 5 e na dificuldade 10, entendeu? Quanto melhor o teste, melhor o resultado. Dá pra rodar a inteligência mesmo, né? Clica lá no dadinho da inteligência, né? Isso, no dadinho da inteligência. Quem vai agora? É só rolar. Só rolar a inteligência. Só rolar a inteligência, então. 13. Muito bom. Reconhece corretamente o Mon do clã Dragão e o Mon da família Togashi. Que na verdade é uma família. Que são os monges tatuados do clã Dragão. Quem vai agora? Pode ir, gente. Eu tô. Tá bom. Ai, ai. Nossa. Fez um barulhinho estranho. 5, caramba. Tiro, você olha ali, meio confuso, aquele monte de símbolo estranho, e a única coisa que você consegue reconhecer ali no meio dos... dentre os 5 que foram apontados pra você, é o símbolo do clã do unicórnio. Devia ser do caranguejo, que era da própria família dele. Aí você é muito cuzão, né? Ok. Hannah, vou rolar pra você aqui. Rola direito, Jefferson. Rola direito. Vou rolar com vantagem. Todo mundo tem um K1, né? Ah, é. Todo mundo tem um K1. Joguem esse 1K1 extra aí. Esqueci. Vocês não me alembram, poxa? Entendi. O porque a gente tá virando muito fiscal de regras, vocês já perceberam? É meu consultor. Vai dar certo. Ô Jeff, o que, que eu faço agora? Já que eu tenho um K1. O caixinha ali na esquerda embaixo, clica 1 e 1. Aí eu somo? Aí soma com o que você já tinha tirado. Então o Shiro ao todo deu 8. Continua sendo reconhecendo só o do unicórnio. Olha, ela já conseguiu um a mais. Além daqueles que eu descrevi, você também consegue reconhecer o mon do clã macaco. Beleza. Nossa, foi todo mundo meio ruim, né? Eu ainda não fui. Joga seu 1k1. Meu momento. Joga seu 1k1, Gabs. 1k1. Isso. Tá. Ai, peraí. Ó, mais 6. Já ganhou mais um. Já conseguiu identificar também o mundo extinto clã Javali, um clã menor. Nossa, nem lembrava que tinha o Javali. Gente, deixa eu só fazer uma adenda. Vocês já comeram Javali? Já. É ruim. Não. Você não gostou, Jeff? É uma eu coisa não gostei, que eu não vou de experimentar. Eu comi uma vez, não gostei. Só que assim, Elo, normalmente quem faz esse tipo de carne assim... Hoje em dia já não, porque hoje em dia você já encontra no comércio até com um pouco de dificuldade. Mas antigamente, quem fazia esse tipo de coisa é aqueles loucos que ia pro meio do mato pescar e caçar e matar um monte de bicho à toa. E aí que se metia a achar de cozinheiro, né? Então não gostei. Assim, né? Que a pessoa é meio profissional, sabe? Formado em gastronomia, não. Um dia em que a gente vai poder esbanjar burguesia, talvez daqui a uns 10 anos, mas e aí experimentar. Não, a minha experiência foi totalmente errada e clandestina e eu não gostei. Acho que eu comi um javaporco uma vez, mas, não, sei lá, chegou de carne, eu não sei. Eu não sabia nem que tinha essa besteira. Tinha gosto de flango. Ai, ai. É, tem o Java porco. Rapaz. É, eu não como carne vermelha, então... Não tenho muito costume. Então não sei muito bem diferenciar. Depois lembra de eu contar pra vocês no jogo de Cinco Anéis daqui o lance, o rolê dos javalis. Bom, vamos rolar pra Hannah aqui então. Inteligência que está na Anel do Fogo. Pelo menos uma 14, vez, 14. Mais um K1. Um K1. Aí o dado vai explodir. Inteligente no jogo uma vez, sabe? Hã? No jogo eu queria ser inteligente pelo menos uma vez, sabe? Deu 17 o total. Também 3, tá? Você consegue identificar o clã do leão, a família Matsu dentro do clã do leão e o símbolo do clã da lebre, o melhor clã menor que existe. É o meu favorito. Ok. E aí? Vocês vão, almoçam. E depois do almoço, né, o Masahiro convoca vocês para a última disputa. A disputa de corte. Uma disputa de retórica. E ele pede para que cada um de vocês faça um discurso exaltando as virtudes dos samurais. Ó, o Marco voltou. Ou está voltando? De repente é um ótimo momento para eu voltar do meu voto de silêncio. Ai, que engraçado. A gente real tem que fazer um discurso? Vocês não precisam fazer um discurso. Vocês Se vocês quiserem, eu dou... Deixa eu ver. Na verdade, vocês vão fazer um teste de etiqueta, né? De corte. Mas se você quiser fazer um discurso aí, assim, curtinho... Esse é o problema, Jeff. O discurso tem que ser curtinho, eu não sou boa nisso. Eu não sou boa em falar pouco. Ah, tá. Nós todos sabemos realmente que isso não tá dentro das minhas habilidades, vai. Sejam sinceros. Todos nós sabemos disso, não é uma mentira pra ninguém. É, eu fico imaginando seu desespero quando você tava com a suspeita de Covid lá, que não tava conseguindo falar. Nossa, aquilo foi horrível. Eu tinha que respirar pra falar. Mas assim, cansava muito. Aí eu tava, meu Deus, eu odeio. Eu nunca mais quero passar por isso na minha vida, gente. Qualquer coisa que me impossibilite de falar. Eu mas, Elô, o normal é isso. Todo mundo precisa respirar pra falar, tá? Não sei se você sabia, mas é assim mesmo. Eu não preciso. Eu fui agraciada com poder parar de respirar pra poder falar. Olha, quem quiser elaborar um discursinho curto aí, sem exageros, ganha um incremento livre. Por onde mais anda, Jeff? Ó, joga um teste de inteligência aí. Vocês estão na disputa. Pô, Eu tô que eu não tenho. Não, só ele que ele não tinha feito. É uma disputa de heráldica, sabe? Então eles apresentam os símbolos de todos os clãs, todas as famílias pra vocês. Apontam 5 ali e você tem que identificar corretamente os 5. 20, vixe. Joga mais um K1. K1? É, um K1. Um. 21. Um K1. O Kawakami é o que consegue identificar melhor. Ele identifica o Mon do clã Caranguejo. O Mon da família Rida. O Mon do clã Pardal. E ainda consegue identificar o símbolo de uma família menor dentro do clã do escorpião. Por isso que eu faço pra ele. E aí ele pontua com 4 pontos nessa disputa. Foi o que foi melhor até agora. Certo. Já gostei. E aí a última disputa. Esse ar que eu tomei até aqui fez bem. A última disputa é uma disputa de corte, uma disputa de retórica, na qual vocês vão fazer um discurso exaltando as virtudes dos samurais. Então vocês podem simplesmente descrever o discurso de vocês, como que é, né, o tema assim, geral do discurso. Quem quiser fazer o discurso de verdade mesmo, ganha um incremento extra. Ah, desculpa. Obrigado. Um incremento livre. E aí vocês vão fazer um teste, vão rolar um teste de corte, um atributo astúcia, né? Um teste de corte. A dificuldade do teste é 15, e cada conseguindo passar no teste, marca 2 pontos. Cada incremento é um ponto adicional, entenderam? Então quem fizer o... quem fizer escrever um discursinho curtinho aí, a dificuldade cai para 10, porque tem um incremento livre. E aí consegue 3 pontos, se passar. Quem não quiser falar, fiz meu discurso e acabou, rola o teste, dificuldade 15, se passar ganha 2 pontos. Quem quiser descrever o teste... Quem discursar mesmo ganha 2 incrementos. Quem só descrever como que é o teor do discurso, ganha um incremento. Ok? E aí eu vou descrever para vocês aqui em linhas gerais os discursos dos concorrentes. Cadê? Deixa eu puxar os nomes dos NPCs participantes aqui. Vamos lá. Shiba Heikun já era. Ah, aqui. A Sako Keiko, ela faz um discurso enumerando todas as virtudes do Bushido, as 7 virtudes, e ela enfoca, né, ela foca na virtude da compaixão, dizendo que todas as virtudes são importantes, mas que se o samurai ele não tiver compaixão, as outras virtudes elas perdem o sentido. Ela é aplaudida por todos, mas ganha apenas 2 pontos pelo discurso dela. A Doji Aiko, ela faz um discurso. E nesse discurso ela ressalta o valor da honra e o valor da lealdade. Ela diz que ambos caminham sempre juntos e que o samurai leal automaticamente ele é honrado. Não convence muito e ela ganha só os 2 pontos dela. O Hida Fuya, né, o samurai do clã do caranguejo, ele faz um discurso assim que é meio ofensivo até. Mas é um discurso que toca profundamente vocês. Né, porque ele fala algo que é mais ou menos assim. Você, nos seus palácios dourados, vem me falar de dever, enquanto eu fico aqui na muralha, aguardando que um Oni estoure a porta do meu esconderijo e carregue o meu corpo para o Jigoku. Você não sabe o que é dever. E aí ele vai fazendo um contraste assim das virtudes dos outros clãs, né? Enquanto os outros clãs eles estão sentados nos seus palácios, na tranquilidade ali, achando que entendem das coisas, entendem de honra, entendem de tudo. Os caranguejos estão lá se fudendo na muralha, enfrentando o Oni e ainda assim seguindo esses preceitos dos samurais. É forte, é pesado, né? Mas é ao mesmo tempo ofensivo e ele ganha só 1 ponto por isso. E aí, quem que vai? Eu vou fazer o meu discurso com base na... Posso interromper só 1 minuto? Vocês querem que eu relembre vocês quais são as 7 virtudes do Bushido? Ah, isso ajuda, né? Vamos lá, vou pegar aqui, peraí. Vou pegar aqui porque eu sou um samurai de merda, nem eu lembro. Jin, compaixão. Ensina um samurai que é seu dever proteger e guiar as pessoas menores. Coragem, Yu. É você não ter medo de morrer. Não ter medo de agir. Cortesia, rei, o respeito. Samurais são homens e mulheres civilizados, não são bárbaros. Espera-se que se comportem com cortesia e boas maneiras sempre. Chugo, o dever. Para o samurai, ao ter dito ou feito algo, ele se torna senhor deste algo. Quando o samurai diz que vai fazer alguma coisa, essa coisa já pode ser considerada como feita. Honestidade, Ji. Seja precisamente honesto em seus acordos com todas as pessoas. Acredite em justiça, não de outras pessoas, mas de si próprio. Para um verdadeiro samurai, não há tons de cinza na questão da honestidade e justiça. Há apenas o certo e o errado. Honra, Meiyo. Um verdadeiro samurai só tem um juiz de sua honra, ele próprio. Decisões que você toma e como essas decisões são executadas são um reflexo do que você realmente vive. Você não pode se esconder de si mesmo. E, finalmente, sinceridade, Makoto. Quando um samurai diz que fará uma ação, ela será feita. Nada o impedirá de completar o que ele disse que ele fará. Ele não tem que dar a sua palavra, ele não tem que prometer. A ação de falar por si só já põe o ato no momento, o ato em movimento. Falar e fazer são a mesma ação para um samurai. Essas são as 7 virtudes. Vai lá, Hana. Desculpa te interromper. Não, tá certo. É, o meu discurso ele vai ser falando da que a justiça e a honestidade caminham juntos. E que é um verdadeiro samurai por ser honesto, independente de agradar os outros ou não. Cada um faz a sua justiça. Que juntos no coletivo. Se tornou a justiça geral. Eu acho que você já usou esse discurso por esses dias. Mas não foi no joguinho. Será que estou vivendo essas situações? A arte imita a vida, ou a vida imita a arte, sei lá. Então tá, Ju. Muito bom. Vamos lá, vamos rolar um teste de corte pra Hana. Corte. O que que tá desmarcado o treinamento? Ela tinha 2 aqui. O Rovit, ele só não me entende. Não, a sua ficha ficou inteira zoada. As minhas habilidades. Bom. Vamos lá. Como você descreveu, então você tem um incremento grátis. A dificuldade base é 15. Por causa do incremento grátis, ela cai para 5. Para 10, desculpa, tô louco. Dificuldade é 10. Passou no teste e ganha 3 pontos. Você quer aumentar a dificuldade para tentar ganhar mais pontos? Sim ou não? Sim. Não? Então. Você quer gastar vazio pra melhorar o teste? Não! Então, 1-1. Treinado. Então, vamos ver. Dificuldade tá 10. Tirou 10, ganha 3 pontos. 34. Tá vendo? Não quis colocar incremento? Ganhou só 3 pontos num teste lindo desse. Ok. Hana. Faz parte. Bom, quem vai agora? Vocês entenderam o lance do teste agora, né? Uhum. Quem vai? A Elo sumiu, ela deve estar escrevendo uma monografia agora. Não é pra fazer o TCC não, viu? Quem vai? Gente, não precisa ser nada elaborado, assim, não. Não fiquem acanhados. Tá, acho que eu posso ir. Go! Então, vou fazer um discurso sobre compaixão, falando que, ao contrário das criaturas sombrias que habitam o extremo sul, as pessoas são... tem a capacidade de aprender com os erros e melhorar, são merecedoras de compaixão. Caramba, que sensacional, show de bola. Muito bom, palmas para você. Tá, vamos lá, rolando o teste agora. Vai rolar um teste de corte. E a dificuldade já está sendo 10 para garantir 3 pontos. Se você quiser aumentar a dificuldade para tentar mais pontos, cada 5 pontos a mais você ganha mais um pontinho. Não vou aumentar, não. Não? Então demorou. E já. Caraca! Mas você não vai gastar vazio, caramba? Agora vocês têm vazio pra gastar, não esqueçam. Ah. Gasta vazio aí, já rola mais 1-1 aí. Tá. Talvez eu... fique atordoado, mas... não, não tem problema. É, o seu discurso foi tão emocionante que tirou o fôlego. O Shiro tá sentindo na pele o que a Elô sentiu. Nossa. Ok. Passei, pelo menos. Passou, três pontitos. Agora... Muito bem. Vocês são aplaudidos. Tanto o Shiro quanto a Ana são aplaudidos pela plateia. São eu tô perdoado. E aí, quem vai agora? Eu vou. Ele fica visivelmente atordoado? Fica. Todo mundo fica meio assim, né? Tipo, ai meu Deus, ele vai desmaiar de novo. Quando ele fica meio atordoado assim, né? Cambaleando, né? O cara do leão, ele já se levanta, vai até ele, né? Estende a mão pra ele e vai ajudando ele a se sentar. Caladinho, bico fechado, sem falar nada. Ô Marco, que indecência é essa aí? O que que aconteceu que eu não tô sabendo? Que é isso aí? Tá, por que que você tá mostrando a Holanda pra gente aí, os Países Baixos? Pô, a câmera pegou lá, que tristeza. É que chegou o e-mail do patrão, eu tive que olhar a outra tela. É muito engraçado. Da vida de trabalhar no dia. Coisa feia, só. O negócio é virar assaltante, essa vida de trabalhar não presta, não. Duro que olhava assim pra tela, assim, feria os olhos, né? Ah, eu vou lá, Jeff. Vou, vai lá. Podia ser pior, Jefferson. Normalmente a câmera em casa é só com a parte de cima, então você deu no lucro que eu tô no trabalho. Ainda bem. Ok, vamos mudar de assunto, não quero imaginar esta cena. Doji Aya vai fazer o seu discurso agora, um momento muito importante. Eu vou olhar o treinamento e aí eu começo falando que o que constitui um samurai é a sua coragem de agir perante a honestidade. E que as suas ações precisam ser sempre caminhando na base da honestidade e da lealdade com a crença de seus respectivos clãs. E é isso, só isso mesmo. Bom, muito bom. Vai lá, joga o teste. Bom, já tem um incremento livre também, dificuldade já tá 10. Ganha 3 pontos, passar. Se quiser subir a dificuldade aí em 5 para ganhar ponto extra, você que sabe. E não esquece do vazio. Hã? E não esquece de gastar vazio. Como que eu faço pra gastar o vazio junto com o teste? Você vai lá no... Vou mostrar aqui pra você na sua ficha mesmo. Ó, corte, cadê corte aqui? Você vem aqui, ó, põe um aqui. Um. Ah, é verdade. E um. E aí é só rolar o treinadinho ali que já vai. O meu já tava, eu acho que eu nem tirei da outra vez. A gente não repara não, mas eu me empolgo com o Taiko, viu? Sério? Sim. Nossa, que exagero. Eu amo. Não exagero. Caraca, tá vendo? Vocês estão com medo à toa. Podia ter colocado aí uns 3 incrementos que dava. Ok, 3 pontos pra Doji Aya. É aplaudida também pelos participantes. E agora, quem vai? Vamos lá. É, a honra do samurai não tá no tanto de sangue ele derrama ou no, na força da sua espada, mas enquanto sangue ele evitou que fosse derramado com apenas uma morte. Caraca! Show de bola! Show de bola. Ok, 2 incrementos, Marco. Dificuldade tá 5. Agora você eu pode... pego o mouse do computador do hotel e tento mexer pra mexer aqui. Não dá certo isso. Você pode rolar com a dificuldade 5 e já ganhar 4 pontos. Ou você pode aumentar a dificuldade aí de 5 em 5 pra ganhar pontos extras. O que é que eu vou rolar? Você vai rolar corte. Corte. Aí ele vira pra mim e fala, não tem essa perícia. Eu tenho ela com o que é mesmo? Entusiasmo? O é ênfase. Entusiasmo. Com né? ênfase em manipulação. Quase. É quase. Eu tenho corte com ênfase em manipulação. Não, a ênfase não se aplica aí. Aí a ênfase é retórica. Chato, hein, infelizmente. Então nós vamos no T mesmo. Vai no T. Então, como é o rolê, eu preciso de tirar 5. Você precisa tirar só 5. Você vai rolar quantos aí? É astúcia? Você vai rolar 3 e manter 2. Pra tirar 5, né? Então vamos aumentar pra 10 esse rolê. Vai aumentar pra 10? Né? Beleza, isso. Então. Gasta vazio. Não esquece do vazio. Urra, já deu. Deu o que eu precisava. Sossegado. Então, ganha 5 pontos. Olha o escorpião, vai faturar isso aqui, será? E finalmente. Que eu apanhei, eu merecia, né? Finalmente, Guiomei. Cadê, Elô? Acabou o TCC aí? Será que ela tá comendo? Eu acho que sim. Eu acho que sim também, então. Vai perder por W.O. Mandar uma mensagem pra ela aqui. Cadê? Elo. Nossa. Falei com ela hoje de manhã, desceu lá pra baixo. Mandei mensagem pra ela. Vamos ver se ela lê. Falei pra ela, não é pra fazer o TCC com o discurso, não. E aí eu vou fazendo a soma aqui, então, dos pontos de todo mundo. Ok. Cacilda. Boa pontuação. Cadê, Dona Elô? Enquanto isso, eu somo aqui, gente. Infelizmente, eu não fiz isso no Excel. O louco, essa pessoa fez muitos pontos. Ah, essa pessoa fez pouquinhos. Não, até que não foi pouco não, foi bastante. Foi bastante. Com bagações. Foi bastante. Essa pessoa aqui não fez ponto nenhum quase. Essa pessoa não foi favorecida pelas fortunas. Cadê? Cadê? Donello. Falta. Tá. Deixa eu ver se ela respondeu aqui. Nossa, não sei por que eu digitei no celular, se eu podia digitar no computador. Bom, enquanto a Elô não aparece, vocês querem saber a pontuação de vocês aí? Então vamos lá, vou começar falando a pontuação dos NPCs, tá? Em ultíssimo lugar, nós temos o desonrado Shiba Heikun, que fez só 2 pontos. Porque não participou de todas as provas, claro. Oh, dó. Logo próximo a ele, nós temos o Hida Fuya, o caranguejo grosseirão, que fez só 3 pontinhos. Depois nós temos com 4 pontos aqui. Os dois, olha que coincidência, os dois do unicórnio, o Shinjo Agui e o Shinjo Shudiri, cada nominho desgranhento. E aí nós temos encostados neles com 6 pontos, Isao Akitsu Hitsukawa, a mocinha jovenjinha, O Bayushi Ejiro, parceiro do Kawakami. E o Kitsune Hetsu, o rapaz do Louva-a-Deus. 6, depois com 7 não tem ninguém. Com 8 não tem ninguém. Aí nós temos com 9 pontos. Doji Aiko, a adúltera, que se desestabilizou durante suas apresentações, quando foi pega com a boca na botija. E junto com ela, com 9 pontos também, a Miru Motohana, que infelizmente chegou atrasada por conta da sabotagem do Shiba Heikun. A seguir nós temos com 10 pontos a Kitsune Sanai, a mocinha do Louva-a-Deus, a raposa. O Ikomakatsu, do leão. E depois com 11 pontos, nós temos a Asako Keiko, que é... Não, isso é a Hitsukawa e o veinho, a Asako Keiko, que é a mocinha, com 11 pontos. E com 11 pontos também temos a Doji Aya. Uhul. E aí os NPCs ficam todos para trás agora, já eram os NPCs. E aí nós temos com 13 pontos o Shiro. Toritaka Shiro. E aí, deixa eu ver aqui. 3, 8. Tá, eu acho que vai ficar entre uns 13 pontos ali também, mais ou menos, a Guiomei, né? E vencendo o torneio dos samurais, temos Bayushi, Kawakami e Ojiro com 17 pontos. A menos que a Elo faça um milagre aí na corte. Aquelas aulas de balé e poesia vale a pena. Nem tudo é espada, para aquele momento. Deixa eu mandar uma outra mensagem pra Elo, ver se ela tá aí. Ela não deu sinal de vida mesmo, deve ter dormido. É, pode ser, pode ser. Mas então, muito difícil ela conseguir. Deixa eu ver a ficha dela. Vou rolar o teste dela eu aqui. Quantos Cadê? Pontos eu fiz, né? Corte. Ixi, ela não tem treinamento em corte? Ah, Elo. Joga com um incremento, porque provavelmente ela discursaria o discurso dela. Ela falaria. Mas eu tô jogando errado aqui. Tem que jogar com treinamento, porque vai gastar vazio pra ganhar nível 1 na perícia. Então, vamos lá. Nível 1. E aí eu jogo aqui, então, com incremento. Vai cair pra... Discursando, cai pra 5. Dificuldade. Putz! Em cima. Consegue em cima. E aí garante os 3 pontinhos aqui. Então 3, 6, 9, 11 pontos ela consegue. Fica empatada com a Doji Aya e com a Asako Keiko. E aí o grande campeão do torneio dos samurais no Castelo do Carvalho Pálido. Bayushi Kawakami e Ojiro. Representando o clã Escorpião. Quando o anúncio da vitória do Yojiro é feito, imediatamente o companheiro de clã dele vai até ele, o cumprimenta e sussurra no seu ouvido: Kawakami, você agiu muito bem, trouxe grande honra para o nosso clã. E aí em seguida vai o cara do leão e o cara do unicórnio, que é com quem você duelou. E eles lhe parabenizam e dizem que você é um guerreiro muito honrado, que você mereceu a vitória e que eles se sentem agraciados por terem podido compartilhar esse momento com você. É como eles falaram demais de honra, então deixa eu perder um pouquinho da minha. Eu olho para aquele clã da, eu olho para aquele clã da Fênix que eu não gosto nem um pouquinho e falo: uhul, se fuderam! É nóis! Eu tô bebendo muito álcool na mão. Bom, você pode marcar aí, ó, mais 2 pontos de glória também. Ô, glória! Isso. E aí o Isao Masahiro, ele vai, cumprimenta o Bayushi Kawakami e fala: bem, como era desejo de meu mestre, a estátua que foi um presente aos clãs será levada em primeiro lugar para as terras do clã Escorpião, para passar na corte de inverno do seu campeão e ser admirada por todos que ali estiverem. E depois ela percorrerá o resto do império e passará pelos outros clãs como um símbolo da nossa amizade e da virtude dos samurais aqui exaltadas. Mais alguém tem alguma coisa a declarar? Ele pergunta pra vocês. Não? Não? Vocês querem matar o escorpião, né? O que aconteceu, com o... Vou falar. Vai acontecer ainda. Ele foi levado pra morte? Vai acontecer agora. Beleza. 309. Será que o Marco tá mutado? Agora sim, mas antes não. Mas o fone. Será que ouve tudo que a gente fala? Bom. Verdade, né? Tem isso, esqueci. Ele mutou só a voz dele. Ouviram minha voz aí, Marco? Ouviram. Ixi. Mas dá nada. Estamos aqui pra isso. Se não for pra incomodar, eu nem vou. Bom, depois que termina o torneio, tem uma festa de comemoração, né, na qual vocês todos são homenageados. São trazidos aí alguns artistas caquitas para fazer algumas demonstrações de arte para vocês. E após essa festa, né, mais um dia se passa e aí chega uma carta vindo de Kyuden Isawa, tá? Com uma ordem para execução do Shiba Heikun. O Isawa Masahiro lê a ordem para vocês, dizendo que pelos crimes a ele imputados e confessados diante de testemunhas, e nomeia as testemunhas que estavam presentes, Shiba Heikun foi condenado, sentenciado à morte por decapitação pelo crime de Mahou. E aí todos assim, como um agregado convidados. Do prêmio, eu não posso ser a pessoa que arranca a cabeça? Tipo um agregado ali, pá, um brindezinho, eu já ganhei o rolê, agora eu ganho de brinde isso. Pô, o brinde é sempre bom, cara. Quando você indaga, né, o Isawa Masahiro, ele fala, claro, Kawakami-san, você por pouco não perdeu sua vida por conta dos atos de Shiba Heikun. Eu peço que você aceite essa honra. Um prazer, irmão. A espada tá afiada já. Joia! Então... Eu tô com a marca da costura na tripa aqui ainda, gente. Os servos dele, né, os soldados dele, são colocados na pira funerária, é ateado fogo aos corpos deles, tá? E enquanto testemunha isso, o Shiba Heikun, ele é colocado de joelhos diante do Kawakami, né, ali... ajoelhado, a cabeça baixada, né? E os braços amarrados atrás, né? E ele é colocado ali para execução. E aí? Vocês fazem alguma coisa? Dizem alguma coisa? Calma. Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma coisa antes. Falar alguma coisa. Cuspir na cara dele, jogar pedra. Não, cadê a honra nisso? Nada. Nossa, pesado, o cara já vai ter a cabeça cortada, não precisa fazer mais nada, mano. Não, tem honra, é só diversão, né? Cadê certo. A honra de alguém querer trocar de lugar com ele? Nossa senhora. Que isso. A ele não é dado nem a honra de ter um último desejo, de escrever um último haiku. Nada disso. Mas antes de você desferir o golpe fatal, Kawakami, Ele levanta a cabeça pro céu, encara o sol nascente e murmura num tom baixo, porém audível. Né? Enquanto ele encara o sol, vocês veem assim uma lágrima escorrendo solitária no olho direito dele, e ele encara o sol e diz: agora finalmente estaremos juntos novamente, meu irmão. E aí o Kawakami pode rolar em um teste de Kenjutsu, Marco. Só falta eu errar a cabeça dele. Que ele faz, né, gente? É? A falta que terapia não faz. Né? Leve esse cara pra uma terapeuta. Não precisava disso. Não precisava nada disso. Katana, já. Isso. Eu tenho atributo em agilidade, eu rolo com ênfase? Não. Como é que é? Não, você tem que ter ênfase em katana. Tem que estar escrito lá no fim katana. Lá na coluna da direita. Na ênfase da perícia? Fim. É, não, você tem que ir na perícia. Ó. Olha a minha tela aí. Vai na perícia. Perícias buguei. Kenjutsu. Katana. Tá aqui, ó. Tem ênfase. Então você pode rolar com ênfase. É notar vida em armas. Isso, pode rolar com ênfase. Vamos ver qual que é a eficácia do seu golpe. Foi? Não foi. Achei o Kenjutsu. Achou? Foi isso. Caramba. E ainda tem 2k1 de bônus aqui. Tô rolando aqui. Gente, ela saiu da reunião. Ela saiu, acho que ela apagou lá. 33. Tá. Bom, não precisa rolar dano. É um golpe certeiro. Um corte reto, limpo. Como o próprio samurai deve ser. Sem produzir qualquer ruído, vocês veem a cabeça do Shiba Heikun se desprendendo do corpo e rolando pelo solo. O corpo dele tomba pra frente. E aí, rapidamente, os servos que estão ali próximos, eles já cobrem o cadáver com um pano branco e já o embalam e preparam ele para cremar, pro crematório também. Minutos depois, o corpo de Shiba Heikun é finalmente adicionado àquela pira crematória, levando consigo qualquer possibilidade, qualquer resquício de mácula das terras sombrias que ele pudesse ter em seu corpo por ser um usuário de magia sombria, de magia proibida, encerrando de vez esse evento trágico pelo qual vocês passaram. E como diz um excelente contador de histórias que eu tive o prazer de conhecer, não sei se foi assim, só sei que foi, e fim. Aê, acabamos essa. Ei, acabou. Gente, ela não estava aqui para ver o final. Ela não escutou o fim. Triste. Mas a gente conta pra ela. Depois eu mando a gravação pra ela. Não tem problema. Jeff, já tem ideia da próxima, porque eu preciso analisar pra ver se eu vou continuar. Então eu preciso saber se ela vai me ganhar mais do que os outros rolês que eu tenho que cancelar pra isso. Ah, então não sei. Vocês têm alguma solicitação?